Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Diga-me então, niñas, que les gusta? A nosotras nos gustan los juegos! Ai, caramba! Muito bom! Aê! Eu já tinha perdido a conta! Oitava edição. Oh, isso! Tem tudo isso? Bom, muito bom. Parece que foi ontem que a gente fez a primeira edição, cara. E dessa vez, com muita dificuldade, muitos empecilhos, nós superamos todos os problemas. Vamos olhar pro lado bom, a gente tem muito tempo pra editar isso. Muito tempo pra editar a sua bunda, irmão. A gente tem cerca de 6 horas para editar. Vamos dizer aqui pra vocês, nossos amigos, hoje é quinta-feira, 10 horas e 10 minutos da noite, e daqui a algumas horas estaremos lançando esse podcast, e vai ser uma viagem louca, galera! Recém saído do forno para o seu conforto. Exatamente. Bem, hoje a gente está reunido aqui para falar sobre aqueles jogos que hoje nos divertem. É uma ideia nova aqui que a gente quer tentar falar um pouco, né? Analisar o que está divertindo a gente, trocar umas ideias, sugerir uns jogos para vocês jogarem. E até um pouco para a gente conhecer do que os nossos amigos aqui estão jogando. Vamos ver aqui quem está jogando. Vai ser o... Mestre Splinter. Caralho, peraí, rapidinho. Ele tá jogando. Não, eu tô jogando. E aí, galera, vocês têm que ficar ligados nas fitas de alta periculosidade que vão sair daqui hoje. Tá sendo. Peraí. Voz de homem. Senhor da Eternidade. Aquele que o Arruto não saiu. Eu desisto, cara. E hoje a gente tem também aqui duplo convidado, Pajé do Aprimoramento. Tá lindo! E o nosso grande amigo Fritz voltando aqui à casa. E galera, boa noite. E estamos juntos aqui novamente com os poderes divinos da boa vontade e determinação pra lançar pra vocês nossas opiniões dos jogos recentes depois dos e-mails. E-mails! E aí, inimigo, o que, que a gente tem hoje de e-mail aí? E-mails reais, e-mails virtuais, o que, que você nos traz? Por muito pouco temos e-mails reais, e eu já tava até redigindo um e-mail fake aqui pra falar, mas a gente chegou um e-mail aqui, mané. Eu gosto de ver da galera que no último segundo vira e fala, pô, vou mandar um e-mail, vou fortalecer, porque eu sou brother, entendeu? Aqui que o nosso amigo, o Flyer Matador. Ele dá alguns avisos pra gente. Primeiro, ele chegou já na voadora. Vocês falaram muito pouco do novo jogo GoldenEye pra Wii. Como será feito esse remake? Cara, eu não sei qual plataforma estão usando pra desenvolver isso. Dizem que vai ser um remake do GoldenEye. É, vai ser um remake pra Wii do GoldenEye, né? Não vai ter o Pierce Brosnan, vai ser o... Daniel Craig. Eles não conseguiram os direitos, tal de viadagem. Basicamente vai ser a mesma merda com um gráfico mais bonitinho e você vai controlar com a sua mãozinha mexendo no seu vibrador. E com a internet. O seu vibrador Mote, ele vai te dar um controle melhor do jogo, porque a jogabilidade do jogo não era boa, né? FPS em geral naquela época não tinha jogabilidade boa. E eu acho que a jogabilidade do Wii vai trazer um diferencial do caramba pra essa parada. Principalmente no agora você vai poder balançar a mão que nem um golpe de judô e dar o golpe de judô. Caraca, vai me... Cara, não tinha pensado nisso, realmente é genial. Aí, vai ser muito irado se o golpe de judô for balançando a mão, moleque. Bem, ele disse aqui também, vale lembrar que existe outro jogo do 007 pra Nintendo 64, Tomorrow Never Dies, que é uma porcaria. Que a gente optou por deixar quieto desse jogo. A gente pensou em comentar sobre ele, comentar sobre Perfect Dark, comentar sobre o jogo do 007 que teve pra PlayStation depois. Teve jogo pros PlayStation? Teve, que nossa, é muito ruim. Pra enfim, quem não conhece, é melhor viver na ignorância. Eu comprei o do GameCube, eu falo logo, é um lixo. Também tem o 007 Quantum of Solace pra PS3 e Xbox também. Esse é já outro nível. É, o Quantum of Solace entra naquela discussão que a gente teve de jogos que são lançados junto com o filme, entendeu? O jogo mais ou menos, mais ou menos. O jogo que é agora bom? Vai lançar. Não, mas. Então. Mas, porra, o GoldenEye em si também é do filme, meu mal. Não, o GoldenEye foi lançado 2 anos e meio depois do filme. Cara, entendeu? Aquela época demorava mais, né, pra fazer um jogo. Aquela época, na verdade, demorava menos. Saiu um Final Fantasy por ano, cara. É, cara, eles podiam lançar um remake do filme GoldenEye. Seria bom. Black. Mas vamos lançar agora um novo do... Que é tipo continuação do Quantum of Solace, só que não vai ter filme. Vai ser Blood, não sei o quê. Aí tem mais potencial. Ah. Não tem filme? Não, e daqui a 30 anos vai ter um novo Cassino Royale. Com certeza. Bloodstone. 007 Bloodstone, que é tipo, vai ter... Parece que teve um problema na produção do próximo filme de James Bond, que atrasou, que não conseguiram gravar, e eles acabaram fazendo esse jogo que vai ser tipo uma história original pro jogo. Não, isso é muito maneiro, porque tem uma parada de transmedia storytelling, né, que é uma moda hoje em dia nos filmes e tal, é você fazer uma história pro filme, mas dar continuidade num joguinho do videogame, num livro e em várias outras mídias. Vale a pena citar o Dead Space, que seguiu muito essa linha, que além do jogo para multiplataformas, né, PC, Xbox, teve para Wii também um jogo totalmente diferente, duas histórias em quadrinhos e uma animação, longa-metragem, né, animação animada. E todas as histórias ligadas umas com as outras, não é? Sim, sim, cada vez aprofundando mais o cenário. Não, isso é muito maneiro. O 007 Bloodstone tem até uma canção original, tipo a que tem no início de todos os filmes de James Bond, chamada I'll Take It All, do Dave Stewart com a cantora Joss Stone. Já tem a música liberada? Não sei, depois eu cato. Se tiver, tá aí no ponto. Mas se não tiver, certo. Vocês não ouviram isso. Ah, que babaca. Se não... O que foi ouvido não pode ser desouvido. Ah, porque se não existir, vocês nunca vão ouvir isso, porque vai ser cortado. Tudo isso eventualmente será ouvido no podcast versão especial Bloopers. Cara, ele fala aqui também que esse jogo é o grande exemplo de como nós nos contentávamos com pouco naquela época. Ver os caras super quadrados naquele jogo chega a ser engraçado. Mas eles fizeram coisas incríveis, como a gigantesca fase The Surface, passada na neve. Eu acho que era a maior fase em área que eu já havia jogado naquela época. E ela era cheia de detalhes, não era somente neve. Flyer. Esse jogo, pra época, no Nintendo 4, era muito bem feito. Tudo de acordo com a época que você tá vivendo. Se você pegar hoje em dia e jogar o PlayStation 1 e ver o CG de, por exemplo, Final Fantasy 7, você vai olhar pro CG de Final Fantasy 7 e vai, cara, que coisa mal feita, meu irmão. Eu faço isso em casa, de bobeira. No PowerPoint. No Word. Porque na época eram paradas mais bem feitas, assim. Você entrava uma cutscene do Final Fantasy, a galera vibrava, porque era muito bem feito, era muito real e ninguém ligava que o cabelo do cara parecia feito de espinho. E se ele desse uma cabeçada no Sephiroth, ganhava o jogo. Não, cara, um exemplo, não tem nada a ver com o jogo, mas é totalmente o que você tá falando. Então vai ser cortado. Esse fim de semana passou impacto profundo na TV. E quando eu olhei, eu vi a primeira vez. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, que cena irada essa do Mario invadindo Nova York. Entendi, do Mario invadindo Nova York. Eu fui ver essa cena de novo no fim de semana, parecia, sei lá, parecia um maluco amador fazendo umas caixinhas de papelão jogando água no quintal de casa, sabe? Parecia efeito de transição de slide no PowerPoint. O King Kong de 1930 continua muito legal. Só pros amantes da arte. Da sétima. Da arte das massinhas. Aliás, galera, teve um comentário aqui no nosso podcast que foi uma voadora sinistra de 3 barras e por como finish, que eu fiquei no finish him depois. Caraca! O Crusher virou e falou assim, galera, dormi ouvindo o podcast. É o famoso secretão do Akuma, né, cara? Caraca, esse aí. Pô, cara, eu ouvi de dia. Teve gente que dormiu ouvindo o podcast. Gente... Peraí, isso é bom ou é ruim pra gente? Ele diz aqui, Cara, não que o podcast tivesse ruim, mas é que eu nunca joguei GoldenEye. No máximo vi os outros jogando e dei uns tirinhos aleatórios. Quando falavam sobre os filmes foi bacana, porque eu vi alguns, mas quando começaram a falar do jogo não deu. É difícil agradar alguém que nunca jogou o jogo, né, cara? É um jogo muito bom, cara. Dá meia volta, vai jogar, depois escuta o podcast de novo. Primeiro, você vai jogar um dos melhores jogos de todos os tempos, e depois você ainda vai ouvir um podcast irado a respeito do jogo irado que você acabou de jogar. Então é a win-win situation. Teve um comentário aqui também do Orb, que ele falou: isso me lembrou do Halo. Halo foi o primeiro FPS pra videogame com jogabilidade muito boa pra dual stick. Mas no fundo, o jogo é babaquinha. A história é fraquinha, pacas, e o multiplayer é apenas legal. Mas ele foi a única bosta que prestava no Xbox. Olha, esse cara já ganhou meu respeito, entendeu? Porque ele destruiu o Halo. Todo mundo que entrar no site e falar mal de Halo vai ganhar pontinhos com o Senhor da Eternidade. Que assim como gratidão eterna, não vale nada. Ele diz aqui: eu realmente espero que a Nintendo consiga trazer GoldenEye pra essa geração e adaptar os controles do Wii de forma surpreendente. E quem sabe inovar em algum aspecto no jogo. Que qualquer coisa abaixo de foda vai ser decepcionante. E essa é a impressão que eu tô pro lançamento desse jogo, cara. Porque esse jogo teve uma hype tão irada e tá criando um viral tão grande por cima desse remake que as pessoas estão com expectativas lá nas nuvens. E se não vier uma parada muito maneira, cara, eu acho que vai ter gente até quebrando o Wii. Fácil. Eu quebraria, se eu tivesse o Wii, seria só pra jogar esse jogo. Então se esse jogo fosse uma merda, ia pegar o Wii e quebrar, realmente. É isso aí, Larissa Riquelme saiu na Playboy, mas essa não é uma notícia que você vai ouvir aqui. Você acabou you de ouvir. Just did. Aí, Senhor da Eternidade, fiquei sabendo que o hack do PlayStation 3 é papo sério. É verdade, é uma porra de um USBzinho que você espeta no teu PS3 e automaticamente abre as pernas pra todo tipo de pirataria que você quiser colocar. Na verdade, você copia os jogos com um HD externo, assim, e depois você pode rodar normalmente desse HD externo, né, no seu PS3. Então, se você baixar alguma coisa na internet e colocar no seu HD, obviamente vai funcionar no seu PS3. O que mais me irrita nessa história toda, cara, é que as pessoas desenvolvem essa ideia do jailbreak, desbloquear o console, com uma forma de vender, né, cara? A ideia quando eles desbloqueiam alguma coisa é vender a forma de desbloquear. É fazer dinheiro impedindo os outros de fazerem dinheiro. É jogar contra. É muito jogar contra, é muito pior do que isso. É praticamente roubo mesmo, né, cara? Existe uma cambada de gente que se esforça pra fazer um jogo irado. Hoje em dia um jogo não é tão simples de fazer, demora anos pra ser feito, um jogo bom. Uma equipe sinistra, não vale a pena fazer isso. Não vale a pena fazer isso com a gente. Porque se você bota menos dinheiro nessa indústria, com certeza, a qualidade cai. E mais, você tá fudendo com o projeto Jogo Justo. Com certeza. Aqui agora a gente tá na maior vibe de conseguir fazer os impostos dos jogos caírem, jogos a preços justos no Brasil, e vem a galera e começa a comemorar que tem jailbreak de PS3, pelo amor de Deus. A Sony já se pronunciou, ela já tá trabalhando numa atualização do PlayStation que vai impedir o jailbreak de funcionar. Ela vai, obviamente, forçar todo mundo que se conectar na rede, vai ter o seu PlayStation atualizado e vai impedir você usar o jailbreak. Então, se você é a pessoa que tá olhando pra esse jailbreak, dizendo, pô, vou comprar com certeza, vai lá, vai em frente. Se você vai falou, em frente, tá você sendo... vai em frente, você vai perder dinheiro pra deixar de ser otário. Mas falando de coisa boa, a gente suspeitou e agora a gente confirma que Duke Nukem é for real e é forever. Forever. Nas mãos da Game Boy. Cara, sempre aposto no Duke. Não, mas uma coisa é fato. o jogo do Nukem foi um jogo muito irado. Foi um jogo assim, acho que foi um dos primeiros jogos que chutou a porta da frente da censura e falou: meu irmão, dane-se, atirou pra todos os lados, deu dinheiro pra prostituta, comeu chiclete, matou todo mundo, cara. I'm gonna get medieval on your asses. Com certeza. Só tem uma empresa que eu acho que faria melhor que a Gearbox um jogo assim, seria a Rockstar. Mas a Gearbox ia tá foda pra fazer um jogo assim. Não, mas a Rockstar ia transformar naquela merda de jogo sandbox chato que eu nem... E te dizer que a THQ não tá devendo nada pra ninguém. É, já tem até um demo jogável que na PAX. Penny Arcade Expo. Exatamente. Pô, quando você falou, já tem uma demo jogável, eu tava quase desenvolvendo meu PS3 baixar. Que foi disponível pra galera na Penny Arcade Expo. No nosso site ali tem um vídeo mostrando o pessoal jogando. Então, olha o vídeo, cara, e vê se não te dá uma vontade de mandar um. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Cara, e a história do desenvolvimento desse jogo é praticamente uma novela, né? O jogo era pra ter lançado em 98, aí chegou começar a ser confeccionado pela engine do Unreal, teve problemas de demissão de equipe inteira, teve... Se eu não me engano, cara, já passou por várias engines, já passou pela engine do Quake, pela engine do Unreal, pela engine da puta que te pariu, já tentou fazer várias vezes essa porra e não funfou. E até a questão de que o gênero de FPS já mudou muito nesses 13 anos, né, então... Sim. O que vai ser esse jogo? I go where I please, and I please where I go. Cara, teve até processo tão bizarro, porque a Take-Two Interactive tinha dado licença pra 3D Realms pra fazer o jogo. E a 3D Realms enrolou tanto, meu irmão, deu tanta enrolação pra cima, que em 2009 a Take-Two Interactive processou a 3D Realms e falou: isso é Brinks, né? Vaza daqui, some. Mas eu acho que elas pelo menos entenderam algum aspecto pra esse jogo sair pela 2K Games e a Gearbox. É, na verdade são a Gearbox, a 3PT Games e ainda tem um... ainda leva o crédito os desenvolvedores chamados Piranha Games. Uá. Uá. Uá. Uá. Então, Mestre Splinter, me conta aí, o que você tem jogado de bom ultimamente? Então, o que eu tenho jogado, só com pessoas que eu não gosto, é um joguinho chamado League of Legends. Tô jogando agora. Mas então, eu escolhi um jogo, não só eu jogo, mas grande parte da equipe do podcast também joga. Só o Fritz não joga, porque ele é feio. Eu trabalho, pô. Você é feio, eu também trabalho. O que ele é? Quem jogou Warcraft 3, uma hora cansou de jogar só o jogo mesmo e ficou jogando os mods. E dos mods, o mais famoso deles foi o Dota. O Defense of the Ancients. Isso é uma coisa que lembra muito Counter-Strike Half-Life, né, cara? Half-Life foi um jogo muito maneiro, mas mais pessoas jogaram Counter-Strike do que pessoas jogaram Half-Life. E Counter-Strike era somente um mod de Half-Life. E Dota aconteceu quase isso com Warcraft 3. Exatamente, é um jogo praticamente um minigame comparado com a complexidade do resto do jogo. Ele podia ser considerado um minigame, mas que deu muito certo, porque ele mexe demais com as pessoas, é um jogo altamente competitivo e muito divertido. Como é que ele funciona assim por alto? Primeiro, para você começar a jogar, tem uma grande vantagem que ele é de graça. Você pode ir lá no site da Riot, que é a produtora, e baixar o seu jogo e começar a jogar sem pagar sequer um centavo, nem pela instalação, seed key, mensalidade, nada. Você joga, começa a se divertir e você eventualmente pode gastar dinheiro pra customizar, pra comprar novos personagens, pra comprar novas skins, aparências novas do seu personagem, que é o modelo de negócio, pra mim, o melhor que tem hoje em dia no mercado. Quer dizer que qualquer customização que eu for fazer no meu personagem, eu pago. Aí que tá o ganha-pão dos produtores. Você tem o seu personagem e você fala: ah, eu gostaria que o meu lobo mau ganhasse uma armadura. E você tem lá a opção de comprar uma skin que é o teu personagem com uma armadura. Mas essa armadura vai me dar mais defesa? Vai fazer alguma coisa assim? Não, ela vai só deixar você uma aparência diferenciada, bem mais a gosto do freguês. Isso é irado. irado. Isso é irado porque, assim, o que eu odeio, né? Eu odeio quando você tem um jogo em que as pessoas podem pagar pra ficar mais fortes. Isso é muito chato. Isso é horrível. No Facebook é insuportável. No Facebook? O jogo joga pro Facebook. Ah, tá, entendi. Então, assim, pô, cara, muito chato isso, porque eu não vou ficar gastando dinheiro no Facebook. Exato, é ridículo esse modelo de negócio. Porque assim, você vai se dedicar um pouco ao jogo e na verdade é quem é mais rico ganha. Eu sou o poder do dinheiro. Ou então você rouba o cartão de crédito do seu pai e gasta 5 mil dólares no Farmville, igual aquele idiota americano fez. 5 mil dólares. 5 mil. Nossa. E ele falou: ah, pai, botei um zero a mais. Aí o pai, você ia gastar 500 dólares? Caralho, minha plantação, meu cachorrinho. Porra, isso é imbecil. Ao contrário do que aconteceu aí, no jogo, no League of Legends, você não pode gastar 5 mil dólares e fazer a sua Neverlands no Facebook. Você pode até gastar 5 mil dólares, mas você vai acabar comprando quase todos os conteúdos do jogo. Se você gastar 5 mil dólares no jogo, você só vai ficar muito bonito e muito maneiro. Mas tipo assim, maneirice não enfia porrada em ninguém. E o jogo é sobre enfiar porrada. Exatamente. Como é que funciona? Cada pessoa, quando você instala teu jogo e faz uma account, você é considerado um summoner, um invocador. E você controla personagens diferentes, são os champions. Em cada partida, que são partidas que normalmente demoram uma coisa entre 25 e uma hora, já, às vezes mais. Em cada partida você escolhe um personagem do seu grupo de champions que você adquiriu. Esse dinheiro que você usa pra comprar champions pode ser obtido simplesmente jogando, sem ter que gastar nenhum centavo, e joga aquela partida. Existem vários personagens, eu acho todos eles muito carismáticos, e uma coisa que me atrai muito no jogo é que, dependendo do personagem que você escolhe, o seu gameplay vai ser totalmente diferente. Isso é uma parada muito maneira, né? Porque é muito difícil de enjoar o jogo, porque quando você enjoa de jogar com um personagem, você pode jogar com outro personagem. E vale lembrar que tem uma dinâmica que cada semana eles colocam uma lista de uns 8 a 10 campeões que você pode jogar gratuitamente, você tendo ou não eles. Então, até de uma forma você testar um personagem antes de você ter pra poder jogar. E se gostar, vai lá, compra. Se não, semana que vem vão vir campeões. Mas peraí, você só compra os heróis com dinheiro de verdade? Não. É uma das opções, mas a outra, como o Mestre Splinter falou, são com os pontos que você faz dentro do jogo. Entendi. Mas a galera deve estar se perguntando, qual é esse jogo? O que ele é? Existe um cenário, literalmente um cenário quadrado, onde em dois vértices opostos tem uma base. Cada uma dessas bases é uma base de cada time. E o objetivo do jogo é um time destruir a base do outro, né? E existem caminhos que saem dessa base, que tem várias torres. Essas torres, na verdade, protegem o caminho e, se você chega perto delas, elas te dão um dano mega sinistro. Então, você tem que destruir as torres pra poder avançar um pouco mais, né? E isso requer um pouco de estratégia. São dois times jogando. Normalmente com 5 personagens em cada lado, também podem ser 3. Muito importante você se comunicar com as pessoas, porque você tá sempre observando os movimentos do seu oponente, e se o oponente sumir do seu raio de visão, você tem que avisar pras outras pessoas que aquele cara tá desaparecido e pode atacar de surpresa. Então, é um jogo de equipe, né, cara? São 5 contra 5, em que o segredo do jogo pra vencer é trabalhar em equipe. Quanto mais em comunhão o seu time tiver, melhor. Tanto é que quando você pega um time de 5 pessoas que se conhecem contra 5 pessoas que não se conhecem, a opressão é inevitável. E é interessante que os personagens, eles têm poderes relacionados também ao team play, à batalha em grupo. Então você tem que saber usar, você tem que torcer pro seu time não ser feito só de dev mental, que a galera saiba jogar direitinho, porque é muito importante cooperar. Se um time que não coopera, tá fadado a perder. Se você, como jogador, você evolui, mas tem um teto. Você chega no level 30, que é, quer dizer, se aquele cara tá jogando há séculos, o máximo que ele vai ter é mais experiência que você. Quando eu digo experiência de jogo, experiência da mecânica do jogo. E o objetivo do jogo é justamente você aproveitar as partidas. Não é um jogo que exige, que ela pode agradar o cara que hardcore, que tá sempre jogando, mas pode agradar aquele cara casual que joga umas partidinhas de vez em quando. Isso é muito maneiro. Você pode juntar com o seu grupo de amigos e chegar no Skype, ficar conversando e jogando ao mesmo tempo, se comunicando e tal. E as partidas, elas são até organizadas baseadas no nível de skill, né? O nível de habilidade que o jogador tem. Então você não tem que se preocupar muito em entrar numa partida e tá, assim, cercado daquele pessoal bonzão. Sim, diferente. Tem a opção de você também jogar partidas de treino, né? Só pra sentir como tá indo. E diferente do jogo, da maioria dos jogos, que hoje em dia você tem tipo 1 milhão de salas que você pode escolher a sala em que você entrar, o que você faz é entrar num sistema de matchmaking que vai te encaixar em times que tem as pessoas no mesmo nível, tem o mesmo número de derrotas, vitórias, e imagina você pegando um jogo contra um coreano sem vida, maluco, e tá todo feliz lá e te honra, entendeu? O jogo tá sempre se renovando. Eles tentam trazer sempre campeões novos, personagens novos pra você jogar. Eles estão lançando mais ou menos um a cada 15 dias. Tá um ritmo bem legal de desenvolvimento. E eles ainda lançam, junto com eles, sei lá, 2 ou 3 skins novas também. E essas skins são o que dá dinheiro pra eles, né? Skin é tipo a personalização do personagem, né? É, exatamente. A roupagem dele, né? Bom, uma coisa interessante, quando eu instalei o jogo, a primeira coisa que eu pensei é, porra, não... Esses caras são otários, eu não vou gastar nada com esse jogo, vou me divertir pra caramba e eu vou só ficar jogando de graça. Cara, mas o jogo te envolve, sabe? É um jogo que vale a pena, você sente prazer em gastar 5 dólares, 10 dólares, uma quantia pequena, custa bem menos que um jogo que talvez não te proporcionasse tanta diversão. Tem skins que deixam seu personagem muito, muito maneiro. Quando você pega um personagem, tá jogando e compra um skin, você se sente diferenciado em relação aos outros. E sei lá, é uma coisa mostra que você não é mais um, né? Você mostra que você é você, meu irmão. E que você é único. Vai ter bundas chutadas ali. E chicletes mascados. Mas enfim, podem baixar. Nem que seja só por curiosidade, é de graça, não vai doer nada. Não é muito pesado. Vai doer sim, vai acabar com a sua vida. O link tá aí no post, galera. Se vocês quiserem perder a vida de vocês jogando League of Legends, dá sign up, é de graça. Você não precisa de um computador muito sinistro pra rodar. Divirta-se. Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price. Pajé do aprimoramento! Manda aí. Manda você. O que você tem jogado? Olha, eu tenho jogado várias coisas. Tive até que parar um pouco por conta da maldita faculdade. Maldita vida! Mas um que eu nunca neguei fé, sempre confiei, foi Borderlands. Campo minado. Não, fiquei com Borderlands mesmo, que apesar de ter chamado várias pessoas, dentre elas algumas nessa sala, né? Eu acabei ficando por até algum tempo jogando o jogo sozinho mesmo. Mas é um jogo bastante interessante, bastante envolvente, né? Viciante, por diversos fatores. Dentre eles, que eu cito aqui, aquela evolução sempre crescente, né? Aquele desejo de continuar sempre crescendo, sempre pegando coisas melhores. É um FPS, né? Mais dia com foco bem estilo jogabilidade de Diablo. Parte que a Gearbox se gaba é do gerador aleatório de itens que eles têm. Tudo que tem o nome de gerador e aleatório no mesmo nome, me dá muito medo, moleque. Acho que é trauma de quem joga D&D. Não, relaxa que lá os encontros não são aleatórios. Mas os itens são aleatórios. Eu posso matar um super boss sinistro de 3 horas de duração e ganhar um pirulito. Parabéns pelo pirulito do poder. Cara, mas eu te garanto que vai ser aquele pirulito assim que você não vai achar em lugar nenhum. Irado. É o do 50 Cent. Lollipop. O negócio é que o jogo saiu em outubro de 2009. Negócio, né? A parada. Até dezembro de 2009, eles já se gabavam de ter mais de 12 mil itens gerados aleatoriamente. Sem contar já os, digamos assim, os itens padronizados, né? Que já estão lá. Mas não é só do tipo, sabe, você pegar o itemzinho, mudou os stats, não. É toda uma customização que vem nele, desde tipo, o cano da arma, o barril da munição, o gatilho, o apoio de ombro, as cores e efeitos, né? Tem o que eles chamam de efeitos elementais, que as armas têm propriedades especiais. Bem, vamos. Eu fiquei muito feliz que você escolheu esse jogo, porque é um jogo que eu tô com muito interesse em começar a jogar e eu nunca joguei. Eu nunca vi ninguém jogando. Então, se prepara que eu vou te perguntar várias paradas. Não, tô ligado. É um jogo, assim, bem, bem fácil de você pegar. São 4 personagens que você pode escolher, né? Cooperativo. é cooperativo. Você pode jogar sozinho também, como eu joguei a maior parte do jogo, né? E outra referência que eles têm em relação ao Diablo é que quando você termina o jogo pela primeira vez, você tem a opção, digamos assim, de jogar de novo numa dificuldade muito maior, com os inimigos mais difíceis, mas também com chance de conseguir itens melhores, né? Mas o jogo é só item ou ele tem level também? Não, tem level, tem habilidade, tem skill point. Eu queria falar agora dos personagens. Você tem experiência e árvore de habilidade que tem Diablo? Sim, tem tudo isso. Foda. Tem tudo isso. Um quesito, sim, que talvez possa te deixar meio em dúvida, que são quatro opções de classe que você tem pra jogar, né? E cada classe, digamos assim, ela tem uma certa facilidade, como se fosse quase que preferenciar algum tipo de arma pra ela usar. Só que você pode usar qualquer arma que você quiser. Então, se você quiser pegar o sniper e pegar a escopeta e sair atirando de escopeta com ele, manda ver que você vai ser muito feliz. É o clássico recon de shotgun. Mas com referência a outro jogo, então esquece. Dessas quatro classes, você tem o Mordecai, né? Que acaba que eu jogo mais, que é o Hunter, que é o cara que tem preferência dos rifles de precisão, né? E ele tem um pet, um animal, que é tipo um falcão, que ele joga pra atacar os inimigos. Cara, que cópia de WoW, hein? Não. Que falcão, o falcão não fica, o falcão não fica atacando, é skill dele. Pera aí, pera já aí, tinha falcão e Ragnarok também. É, o Hunter do Ragnarok tinha falcão, meu. Ah, e o que faltou citar, esse negócio não é na Terra, é em outro planeta. Você não tem só um falcão. O nome do animal é até Bloodwing, que fica lá da... Caraca, um animal tem nickname de CS, moleque, que joguinho. Até os pets tem que ter começado a jogar ainda. O nome do planeta é Pandora, é isso mesmo? É, o nome do planeta é Pandora. E o antes do filme, mas aquele filme tem certo poder de lavar mentes e converter pessoas. Além desse personagem, né, que é, digamos assim, um personagem pra você manter mais à distância, você tem a Lilith, o único personagem feminino que você pode escolher no jogo, que ela faz parte de uma, digamos assim, quase que uma raça especial, né, de pessoas que foram tocadas por um poder psíquico. Então você pode ficar invisível, você tem uns golpes assim meio psíquicos, é um troço meio... Ela é a Carrie. É divertido jogar com ela. Vocês já perceberam que nesses jogos, que normalmente é cooperativo, quatro pessoas e tal, são três homens e uma mulher? Parece que é tipo uma receita mágica. Deixa eu pensar aqui. Naruto também, pô. Naruto são dois homens e uma mulher. Não, mas ainda tem o líder. É verdade. Essa é uma receita assim que eu acho que dá certo, né? Provavelmente vai ter, cara... ou vai ter uma menina querendo jogar com você, ou vai ter alguém no seu grupo que gosta de fingir que é mulher. Sabe o que é isso? É justamente a proporção de homens e mulheres no jogo. Normalmente tá 3 pra 1. É sério? É sério. Isso é ilax database ou é verdade? Eu não invento nada nesse programa. Setenta das pessoas sabe que quase 90% das estatísticas são inventadas na hora. Fala, Pajé, pelo amor de Deus. Acho que a gente vai parar em Chaves. É, pois é, então fugindo de Chaves. Aliás, Chaves eu acho que tem essa proporção, né? Porque tem a Chiquinha, aí tem o Kiko e Chaves. Até aí vai entrar Pops. Ok, eu trouxe os personagens pra Pandora. Foi um tema clássico, que é a caça ao tesouro. O que que era Pandora? Pandora era um planeta que prometia ser um, digamos assim, um planeta de riquezas, né? De enriquecimento, que as pessoas iriam pra lá trabalhar, minerar, né? Que é mais ou menos uma colônia mineradora. E as pessoas ganhariam lucros com isso. So, you want to hear a story, huh? One about treasure hunters. Have I got a story for you, Pandora. This is our home, but make no mistake. This is not a planet of peace and love. They say it's a wasteland, that it's dangerous, that only a fool would search for something of value here. Then perhaps I am a fool. But do not be fooled by what Pandora appears to be. There was a legend. Many people tell it. The legend of the vault. My father would always go on about the vault, even with his dying breath. Advanced alien technology. Infinite wealth. Fame. Power. Women. So you can understand why some little kiddos who hear the stories grow up to become vault hunters. Well, I have a story you may not believe, but I tell you it is true. The legend of the vault is real. and it is here on Pandora. And let's call her a guardian angel, appeared to guide the vault hunters to their prize. The tale begins right here on Pandora with the brave vault hunters, the guardian angel, and most importantly, me. Mas o jogo, então, ele é tipo sandbox, assim, ou ele tem uma guideline pra você seguir? Sim, não. Existe uma storyline que você pode seguir, existem várias side quests, existem várias coisas, assim, digamos assim, é pra achievement mesmo. Tipo, você pegou tantas armas, você matou tantos caras com seu rifle de precisão. Mas além disso, você tem a opção de voltar, bem no estilo Diablo mesmo, né? Um gênero que Diablo fechou bem. Você voltar em áreas que você já visitou e, digamos assim, matar aquele chefão de novo, ou ir até aquele baú no final do dungeon de novo pra tentar pegar ver se o gerador aleatório manda uma arma melhor ainda daquela vez. E também tem um esquema de quanto mais gente estiver jogando na sala, mais difícil os inimigos vão ser, só que melhor vai ser a recompensa. Irado, irado. Vou baixar esse troço hoje, moleque. Já era, acabou. Tô vendo aqui também no site, já que eu nunca joguei esse jogo, embora tenha vontade, mas meu computador não permita. Tá dizendo que um dos pontos fortes do jogo é o combate de veículos. Qual era dessa parada? Sim, você logo no comecinho do jogo, né, você começa, tipo, você vai andando de um lado pro outro e tal, e aí você descobre que tem tipo uns quiosques espalhados pelo deserto, né, pela região, e tem um cara, que o nome dele é Scooter, que ele recebeu esse nome porque a irmã dele se chamava Scooter. É um personagem que, a princípio, parece um caipira, um mecânico caipira engraçado, né? Então o cara fala palavrão, o cara fala um monte de besteira, mas é um personagem que cresce, tanto te auxiliando, te dando carros, né, te dando veículos. Então você começa primeiro tendo que consertar um desses quiosques pra poder, digamos assim, fazer um download do veículo, né? É uma tecnologia tal que você chega no quiosque, você digita lá o, digamos assim, a cor do veículo que você quer, o tipo de veículo que você quer, e ele materializa o veículo ali pra você usar. Então tem, é quase num clima assim Mad Max mesmo, corrida pelos desertos, pessoal atirando, trocando tiro, derrubando, atropelando, tudo isso que tá lá. Mas você não só corre, você também faz guerra com veículos? Tem sim, todo veículo tem uma arma. No jogo original você tem a opção de duas armas e 9 ou 8 cores diferentes pra você botar no seu veículo. E são cores assim, não é amarelo, é tipo El Fuego, todas elas têm nomes exóticos. De camisa da Sandpiper, né? Você chega lá, azul não, céu. É azul céu. Eu parei de comprar roupa lá por causa disso, eu não sabia as cores. São 10 formas diferentes de você chamar branco de qualquer outra coisa que não é branco. Aí já era. Já era? Não, acabou. Já era, que eu digo, é a minha vida. Ah. Pô, mas isso, cara, deixa você pegando um controlezinho lá do Nintendo 8-bits, já selou isso. Não, cara, mas o problema é que esses jogos que você vai levelando e ganhando loot são os jogos que mais vicia, cara. Exato. Você não consegue. Você chega um momento que não tá nem divertido, você só quer matar e pegar o loot. Você quer recompensa, cara. É o fator recompensador que vicia, não é nem o jogo. Esse jogo te proporciona tantas recompensas que do lado de fora da vida nem tantos você tem. Então te dá aquela sensação assim. Yes! Eu quero mais! É tipo Diablo, que tu começa o jogo falando, caraca, que jogo irado, que história irada, não sei o que. Depois você para de ler o texto e você começa a fazer 1 milhão de call level runs pra pegar o loot. Mas esse jogo, cara, não é só esse grinding infinito. Ele tem uma storyline bastante interessante e ele tem um senso de humor que, pô, é muito bom. É único. Desde antes mesmo do jogo lançar, eles lançaram uma série de episódios na internet, né? Como o Claptrap, que é o robozinho. Que é meio que o cara que te guia. Claptrap? É Claptrap. Claptrap. O nome dele é CL4PTP, é o nome do modelo dele. Só que pra abreviar, chama ele de Claptrap. É um robozinho que ele, tipo, é quase como o seu guia, né? Tem um lá, o verdinho, que é o primeiro que você encontra. E você encontra vários outros modelos desse robozinho ao longo do jogo, né? Tem alguns que são pessoais de determinados vilões. Tem outro lá que foi hackeado. Então é um robozinho cheio de espinho, todo ferradão. E, eles fazem piadinhas. Eles têm um senso de humor. eles basicamente são um dos condutores principais do humor do jogo, né? Que tá muito ligado ao a cultura pop em geral, né? Antes do jogo lançar, eles fizeram uma série mini de curtas, né, animados, que eles botaram no YouTube, no site principal deles. E um deles era o robozinho, né, o Claptrap, falando de como se o jogo fosse um filme, né, falando das gravações e como é que tá indo e tal. E no meio das gravações, alguém interrompe ele, então ele começa a dar um escândalo que nem aquele que o Christian Bale deu durante as gravações do Batman. Então é um troço assim, cara, que você chora de rir. Oh, hi! Didn't see you there. You probably know that a game like Borderlands doesn't just make itself. As a matter of fact, it's the combined effort of many talented individuals. Oh, hey, Steve! How are the kids? As you've no doubt seen, we're doing something very different than your average action shooter here with... Seriously? Your arm's tired? I played the f***ing Duke of Buckingham and Richard III with Ian McKellen, ass. This is f***ing Bush League! As you've no doubt seen, we're... What the f***? What is your name? Tell me your f***ing name! Are you eating a sandwich? You're the sound guy! We can hear that! I'm done! Really? You want me to do it again? Again? Fine. No, I'll do it again. No, seriously, no, right now. We'll do it again. No, right now. New take, right now. As you've no doubt seen. I can't believe this shit. Really? Oh my god! Did your mom burn you with cigarettes as a child? What the hell's going on? Seriously, this is... Steve! Steve, do something with this guy, please! Hello. I'm sure you've all heard that our game has, like, a million bazillion guns! But what people probably don't know is that we generate our creatures the same way! I mean, there must be 20 different types of... Somebody who I just to stay off me! Pior que tem tanto DLC, tem tanta coisa pra falar. Acho que rolava de fazer um podcast inteiro de Borderlands. Então, a ideia é essa. A gente vai começar a jogar e vamos ver como vai ser. Bora gravar um videocast de gente jogando Borderlands fazendo merda. E na próxima porta, o que nós temos? Na porta número 3, vamos ouvir o que o nosso amigo Fritz tem pra falar. Fritz, que jogo você tem jogado? Fritz faz do leite uma alegria. Nossa senhora. Cara, esse foi o pior trocadilho que eu já vi. Eu achei irado. Mas tem um triplo sentido muito zoado. Enfim, o jogo que eu escolhi, adivinha? Pokémon, claro. Acabei de comprar o Soul Silver quando eu viajei. Cara, o jogo é fiel ao jogo de 1999. Esse, pra quem não sabe, é o remake do original, do Game Boy Color, de 1999, que abalou corações. Abalou, uma jogabilidade cara. Incrível, um gráfico de festa. Jogabilidade incrível e completamente diferente, né, cara? Completamente, você é cima, baixo, esquerda, direita. Não. Um ginásio normal ali, com a Mil Tank te destruindo. Aí, eu vou te dizer, Pokémon, Silver e Gold foi aí que eu comecei a me perder, moleque. Eu já não sabia o nome de bicho, aparecia um bicho, não sabia se ele era de pedra, de fogo, de água. Eu lembro que tinha uma girafa, moleque. Não, tinha girafa não. Eu lembro que tinha uma árvorezinha que aparecia. Sudoudo, é de pedra. É um bicho, ele não que é planta. Árvore, mas que é de pedra, moleque. Que porra é essa? Quando começou essa sacanagem de misturar metálico com pedra e água e fogo tudo ao mesmo tempo, te batendo, ficou foda. Que era tipo, beleza, o cara pegou um Pokémon de água, vou pegar um elétrico pra destruir ele. Aí tu pegava o elétrico e tu tomava um ataque de... Porra, qual que é aqui do fode elétrico? Earthquake, então eu tomava Earthquake. Earthquake, tomava Earthquake e você... What the fuck? Nani! porque tu é noob, tu tem que tacar um elétrico voador, pô, porque aí tu já previne, entendeu? O jogo, ele vem com um Tamagotchi junto, que é o Pokéwalker. É um Tamagotchi de Pokémon, você alimenta o seu Pokémon. Peraí. O seu Pokémon no Tamagotchi morre se você não der comida pra ele? Cara, eu não sei, eu não tentei ainda. Porque eu não levei o meu Pokémon. Eu não tentei ainda, você tá dando comidinha pra ele todo dia. Não, cara, eu não usei ainda porque fica meio escroto levar pro trabalho. Sim. Aí no meio da reunião, peraí que eu tenho que alimentar o meu Charizard. Minha chefe ia ficar meio bolada. Peraí que meu Pikachu tá com fome. Ela ia entender. Ela ia entender, com certeza. Alguém lembra como é que era na época do Tamagotchi? A aula ficava pipi, pipi. Aí geral, professor, peraí que eu tenho que jogar um pouquinho com o meu Tamagotchi, que ele tá triste. Eles foram banidos do colégio por causa disso. Pô, era bizarro, porque eu não podia levar meu Tamagotchi pro colégio. Só que se eu deixasse meu Tamagotchi em casa, ele morria. E a sua mãe não ia cuidar dele. Com certeza. É Revolation. Era uma coisa ridícula. Se eu não me engano, ele vem com alguma coisa de quanto mais tempo você passa com ele. O Pokémon também evolui com você. Alguma alternativa a só a porrada, entendeu? E uma outra inovação que ele trouxe é que qualquer Pokémon que pode ficar te seguindo, igual o Pikachu ficava na Yellow, entendeu? Sei lá, o Mewtwo fica te seguindo. Ah, jura? É um Pokémon, assim, que você escolhe, ele fica te seguindo lá de fora? É. Pô, isso é maneiro. E é qualquer um? Se eu escolher, tipo, aquela baleia gigante, ela vai ficar atrás de mim se arrastando na Terra? Cara, eu não tentei fazer isso ainda, vou ser sincero. É um pouco imponente, né? Você entrar na cidade, assim, com o Mewtwo. Mas é um jogo divertido que ele mistura a versão original de 1999 com a jogabilidade nova do Diamond e tá aí pra jogar na internet. Tá? Pô, mas uma coisa muito maneira que eu lembro do Gold é que você, depois de ter terminado toda a campanha do jogo normal, você ainda tinha mais uma liga. Exatamente, você pegava um barco e ia pro mundo do primeiro jogo e você jogava o primeiro jogo inteiro. Não assim, tipo, não exatamente o primeiro jogo, mas você passava por todos os lugares do primeiro jogo como se fosse, tipo, alguns anos depois do primeiro jogo, sabe? Você encontrava várias coisas maneiras, tipo, o Gary era um líder de ginásio. O Ash era o Senhor Supremo. Ele vivia numa montanha secreta lá, onde ele ficava treinando o time noob dele. Aí você tinha que ir lá derrotar ele. Não, e o Ash era assim, você ia enfrentar o Ash, você, caraca, é o Ash. Aí ele metia, tipo, um Charizard 80, um Blastoise 82, um Venusaur 83, um Pidgeot 85... Um Snorlax e um Pikachu. E um Pikachu 90, você fala, hã? Zoa não, porque o Pikachu, agora, ele carrega item. Então ele coloca um item bolado, que só o Pikachu usa. E o Pikachu já vai te dar um... Que carrega item, tipo, metralhadora e tal. É, metralhadora florida. Pera aí, espada laser é canon. Caraca, Pikachu com espada laser, quem não sabe, dá mole. Mano, vem cá, me diz uma coisa. Quando eu parei de prestar atenção, eram 151. Em que número tá agora? Cara, eu vou ter que entrar no Google para saber. Porque eu não tenho esse número exato. É, a última vez que eu vi eram 493. Haja criatividade. Não, a criatividade acabou há muito tempo. A criatividade morreu há algum tempo já, tá? Tipo assim, começou a ficar um pouco de Digimon, aí depois eles começaram a inventar sub-evoluções, tipo assim, eu não quero inventar outro que vai desequilibrar o jogo, então eu vou inventar um anterior aos Snorlax, por exemplo, entendeu? Tipo assim, antigamente você fazia um ovo e nascia o Snorlax. Mentira, não, agora nasce outro e nasce depois... Nasce o Snorlinho, aí depois vira o Snorlax. Exatamente, muito escroto isso, eu acho isso escroto. Mas tudo bem, o jogo é divertido, habilita muitas horas de jogo no ônibus. E é isso que é importante, entendeu? Só não dá pra ficar alimentando o meu Pikachu no trabalho, que é vergonhoso. senhor da Nintendo. Que jogo você tem jogado, cara? É um joguinho que você mexe bichinho assim, é tipo War, tá ligado? Só que no espaço. Antes de começar o jogo, você tem que tirar uma carta e descobrir seu objetivo? Você descobre. 100% das vezes é destruir o exército do inimigo X. Mas é StarCraft 2, cara. Conhece? Porra, não. Nunca joguei. Quero muito jogar. É um jogo muito desconhecido, né, cara? De uma desenvolvedora pequena chamada Blizzard Entertainment Incorporation. Cara, como tira essa porcaria de roupa? A minha história com esse jogo começou há muitos e muitos anos atrás, numa galáxia muito, muito distante, quando eu era apenas um menino da eternidade. Mas então eu tava de bobeira no shopping da eternidade com a minha mamãe da eternidade e eu queria muito comprar Diablo 1 nessa época. Só que aí, no dia que eu fui comprar Diablo, tinha acabado de lançar StarCraft 1. Era tipo data de lançamento. E aí eu comprei os dois juntos, eu comprei o Diablo junto com o StarCraft. A manifestação da gordice máxima, né? Eu quero o Diablo 1, olha um outro jogo, eu quero os dois! Eu joguei muito Diablo antes de eu começar a jogar StarCraft 1. Quando eu comecei, beleza, ainda zerei a campanha, achei muito maneiro e tal. E aí eu fui jogar na internet. Cara, nunca fui tão destruído num jogo na minha vida, assim, online. Quem quer levar porrada? Quando eu joguei o StarCraft 1 pela primeira vez, eu zerei só a campanha dos humanos. Aí, eu fui jogar online o jogo e escolhi os Protoss, sem nunca ter jogado com eles. Caraca, cara, eu levei um sacode tão épico. Eu lembro que eu joguei um 2x2. Aí eu virei e escrevi no party chat, assim, em inglês. Como é que eu construo a parada tal? Porque eu não sei como funciona. Caraca, o maluco me xingou tanto. Eu fiquei horrorizado quando era criança. Não conseguia jogar online, era muito mirado. E depois de eu ter perdido milhões de vezes, eu falei, cara, esse jogo não é pra mim. Deixei lá na gaveta o StarCraft, né? E aí depois de bastante tempo, finalmente lançou o Warcraft 3. Um jogo que eu comecei a jogar desde o beta. Então foi um jogo que eu acompanhei direito. Eu fui evoluindo e, pô, joguei na internet e eu era muito bom na internet. Não, você é um então, depois... Ai, ai. Depois de um tempo, eu enchi o saco de War 3 e eu falei, porra, cara, vou voltar pro StarCraft, vou dar uma chance, né? Tipo, tinha vários amigos que jogavam e tal, e falavam bem, falavam que o Warcraft 3 era jogo de noob, que StarCraft era o único jogo RTS de verdade. Resolvi voltar pro StarCraft 1. Mesmo tendo a experiência no Warcraft 3, eu continuei apanhando muito, mas eu até consegui jogar até um ponto em que eu era razoável. Nessa época eu já tava bem perto de lançar o StarCraft 2. Assinei pro beta e tal. Eles acabaram me mandando a chave. Aí eu falei, porra, é irado. E aí eu comecei a jogar. Vim aqui pra dar porrada e mascar chiclete. Aí o jogo finalmente saiu, né? O StarCraft 1 tinha lançado em português depois de muito tempo do lançamento. Mas era uma dublagem porca. Sim, meu senhor. Vamos queimar. Como é que é? Era... É... Não, tinha uma outra. Cruzador de guerra operacional. Era muito escuro. Não, e era uma tradução do literal, né? Esse cruzador de guerra operacional era Battle Cruiser Operational. Era uma tradução. Pegaram o Google Translate e fizeram isso. O que me faz pensar, esse troço era português daqui ou era português de Portugal? Não, daqui. Não, era daqui, era brasileiro, era do Vale. Só que era muito ruim. E dessa vez, eles, graças a Deus, eles fizeram uma mais decente. Português de Portugal ia ser muito mais engraçado. Ia ser cruzador de guerra style operar. Mas dessa vez eles fizeram uma dublagem decente, né? Foi dito como o jogo mais esperado do ano, não é à toa, porque demorou 12 anos desde o StarCraft 1 até o StarCraft 2. Ele é o jogo mais esperado da década, diria eu, né? Eu do Clique Forever aí. Quando o Fallout 3 tava naquela de finalmente pra sair, o chão tremeu. Não, cara, mas Fallout 3 não chega nem perto do vibe loucura que a galera tava fazendo pro StarCraft 2 e não chega perto no desespero que a galera tá pra Diablo 3, moleque. Tem um cara no meu trabalho que chegou do nada andando assim e falou, caraca, vai lançar Diablo 3 no meio do corredor. E saiu andando assim. A Coreia, a galera é tipo completamente louca pro StarCraft. StarCraft é tipo futebol da Coreia, entendeu? Literalmente, é um esporte lá. Era isso que eu ia falar, tipo, tem uma diferença brutal no, tanto no público-alvo quanto no que o jogo fornece, que o StarCraft tem esse elemento competitivo, né? Exatamente. Então foi uma loucura, tipo, a galera faz uma festa incrível pro lançamento de StarCraft 2, né? Quer dizer, faz não, fez, né? Tá sendo. Uma das grandes características da Blizzard é que a Blizzard não costuma inovar muito, né? A Blizzard, ela tem um negócio que ela tem medo de mudar uma fórmula que tá dando certo. Porque se tá dando certo, você pode estragar. Ela é muito difícil você ver a Blizzard dando um passo muito longo de acordo com o jogo. Acho que o que eu lembro que ela fez mais de diferente foi o Warcraft 3. Quando ela foi do Warcraft 2 pro Warcraft 3, foi uma mudança bem forte que não agradou muita gente. Teve muita gente que odiou o Warcraft 3. Eu odiei o Warcraft 3 porque tinha herói, ponto. Os fãs de StarCraft falam isso. Caraca, herói é uma merda, herói estraga o jogo. Exatamente, StarCraft 2 eu vou comprar porque não tem herói. Há muito tempo atrás tiveram boatos de que ia ter herói no StarCraft 2 e todos os fãs começaram a mandar um raid infinito na internet falando: meu Deus do céu, mas aí que heróis tá. São merda. A Blizzard entra naquele espaço de que se ela mudar muito uma coisa que tá dando certo, as pessoas vão reclamar. As pessoas vão chiar, vão bater o pé. Ou você tem que dar um tiro muito lindo, ou você muda muito pouco, cara. Então, o StarCraft 2 é basicamente um StarCraft 1 melhorado, né? Tanto em relação aos gráficos, quanto em relação à jogabilidade, à interface, todos esses lances. É bom, por isso que é bom, pô. Porque é o anterior melhorado, não fica inventando merda, porque eles erram. O problema é que quando você tá lidando com uma movimentação de dinheiro no nível de StarCraft 2, errar não é uma opção, cara. Eu vi muita gente reclamar da história do StarCraft 2, porque, caraca, é um clichê, não sei o quê. E, cara, quantos filmes de ação, filmes de ficção científica vocês já viram? É sempre muito parecido, sempre os mesmos clichês, mas mesmo assim, são filmes fodas, sabe? E é isso que é o StarCraft, ele é um apanhado de um monte de clichê, um monte de coisa que você já viu, só que feito de uma forma muito maneira. Um clichê bem usado, cara, é melhor que muita coisa inovada aí. Exatamente. Porra, os Zergs são os aliens, os Protoss são os predadores e os Terrans são os humanos, né? Pô, vou te falar que uma outra coisa de clichê, que pode repetir quantas vezes for que irado, em todo Duro de Matar, no final, ele fala: Yippee-ki-yay, motherfucker. E você sabe, quando você começa a ver o Duro de Matar, você sabe que no final ele vai fazer isso. E quando ele você faz, sabe que vai ser foda. Você acha irado, né? E fala: que foda. Cara, a dublagem é muito boa. Ponto. É o Silvio Luiz? Não é o Silvio Luiz, cara. Quando você pega a campanha do StarCraft 2 em português pra jogar, é como se você estivesse vendo um filme da Sessão da Tarde, cara. É lindo. Logo a primeira cena você vê o... É o Tata Guarnieri, né? Que dublou o James Raynor. Não sei. Mas eu vou chutar que é. Se não for, você faz um garrote no braço da parada. Tá, se não for o Tata Guarnieri, é o Kenshin. Você ouve a voz do Kenshin falando: ri melhor quem ri por último, seu desgraçado. Já começa entrando no clima. Eu nunca joguei a campanha na versão americana, mas eu já ouvi gente dizer que a qualidade da dublagem brasileira é muito melhor do que a da dublagem em inglês. Cara, eu vou falar uma parada. Não é nem pra puxar o saco da dublagem brasileira, mas isso é um fato. O brasileiro, tudo que chega aqui, ele dubla, cara. É filme, é série, é desenho, é jogo. Ele dubla, cara. O brasileiro tem muito mais experiência em dublagem do que um americano, cara. Tem um desenho animado aqui da Disney. Você vê a parada dublado, óbvio, quando eles não chamam um ator pra dublar, eles pegam um dublador mesmo, a parada fica de uma qualidade muito boa. Porque aí, os caras sabem o que estão fazendo. O Bussunda ficou muito bom no Shrek 1. Não ficou. Ficou horrível. Ficou horrível. Eu devo concordar que você tá forçando a barra aí nessa. Ô burro, você foi muito chato. Mas o cara não é dublador, né, cara? Ele é só um babaca engraçado. Aí é isso que eu tô falando. Era, não. Era. Tava sendo. É, tava sendo. E então, cara, não podia ser diferente nos jogos. Foi uma equipe muito boa que fez a dublagem do jogo. Obviamente, tem algumas paradas que você não tá acostumado a ouvir em português, né? Tem algumas coisas que não soam bem em português. Fica até estranho você traduzir. Tipo, suzeranos. Tipo suzeranos, que era pra ser Overlord. Gere mais suzeranos. We need mais Overlord. Outra coisa que eu senti um pouco falta é que no StarCraft 2, quer dizer, no StarCraft 1, né? E no 2, as falas em inglês das unidades quase sempre são referências a filmes. E se você fica clicando nele, enchendo o saco do boneco, ele vai falando um monte de frases engraçadas. Na dublagem em português elas ficaram muito boas também. Só que elas perderam essas referências, que são coisas da cultura americana, né, cara? Tipo, referências ao Alien, ao Schwarzenegger, ou se você clica no Thor, que é uma unidade, ele começa a falar frases do Conan, o Bárbaro, sabe? Crush the jerk, see that dreaming before you, and hear the lamentations of the brothers. São as paradas que se perdem, mas é genial as soluções que eles encontraram em português, né? Tipo... Tá afim de treta, moleque? Caralho. É a chamada adaptação cultural, né? É. Não, a adaptação cultural é total. Você pode ver uma coisa que deu muito certo, é Yu Hakusho. Quem nunca viu esse anime, vale a pena ver, até mesmo por um estudo nessa área que a gente tá falando sobre dublagem. A série, na língua original dela, não tem a metade da graça que tem depois da dublagem brasileira dela, cara. A dublagem em português do Brasil aqui foi genial. Eles pegaram a pauta e falaram, vai ser freestyle. Pegaram. Agora. E foi. Agora, uma coisa a mérito de curiosidade, eu fui numa palestra muito tempo atrás com o Ninja Inimigo. A dublagem, quando fala dublagem brasileira, é bom dizer que existem dentro do Brasil, o Brasil é gigante, existem estilos e estilos de dublagem. Ali, uma divergência famosa é que no Rio, a galera tem mais jogo de cintura e consegue fazer as coisas um pouco mais criativas que em São Paulo, pelo menos historicamente. Porque em São Paulo, as dublagens são mais atadas ao que vem de fora. Isso tem mais imposições. Isso entra numa questão muito, muito delicada, né? Porque tem muita produtora que não quer mudar o sentido da coisa. Porque quando o autor escreveu a coisa, ele quer dar um sentido X. Se você mudar a fala do personagem, pode mudar o sentido pra Y. Por exemplo, o Koema, que vira pro Yusuke e fala: é, meu irmão, tu tá achando o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, mané. Com certeza ele não falou isso em japonês, entendeu? Até porque em japonês tem o lance de que quando você fala oi, o japonês fala o bicho fica mexendo a boca muito mais tempo, então o cara tem que enrolar de alguma forma pra ele conseguir caber naquela frase enorme que o cara tá falando em japonês. Ou fazer dublagem estilo Discovery. Eu realmente achei que eu ia ser escolhido e a boca mexendo. Multiplayer do Skycrash, caralho. O multiplayer do Skycrash. Caralho. Bloopers. A porra do multiplayer do StarCraft 2 foi muito criticado. Por vários motivos. E um dos principais, que foi o que mais me afetou, é porque se você compra a versão brasileira, que eu comprei pra prestigiar a linda dublagem do jogo, você só pode jogar contra jogadores da América Latina. Então eu fiquei preso a jogar só com jogadores da América Latina, que é a menor quantidade de jogadores. Então, basicamente, eu fico sempre pegando os mesmos jogadores pra jogar contra. O que é muito ruim. E que foi uma grande vantagem. Eu até penso em comprar de novo a versão North America. Não. Eles vão de consertar isso. Que veio uma notícia outro dia. É mesmo? Que vai ser compatível. Uhum. Ah, muito bom saber. Bom saber. Muito bom saber. Isso é muito bom. É, mas o StarCraft 2 é isso. Ele é um jogo que pegou tudo que tinha de bom no StarCraft 1, né? Ou seja, a competitividade, o balanceamento e basicamente tudo que todo mundo ama no StarCraft 1 e repetiu, só que melhorou os gráficos e melhorou a jogabilidade. Então, é um jogo que qualquer fã de RTS deveria dar uma olhada, deveria pegar, jogar e ver qual é. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Yeah. A última porta. Porta da sacanagem. A porta da sacanagem. Cara, eu queria muito, muito poder falar sobre o Kingdom Hearts Birth by Sleep. Se esse cast fosse gravado semana que vem, com certeza eu ia estar falando desse jogo. Porque só que eu comecei a jogar ele ontem, então não vale começar a falar, não adianta. Então eu vou falar do jogo que eu estava jogando até anteontem, antes de vir esse Birth by Sleep, que é o Maverick Hunter X para PSP. Para quem não sabe, esse jogo é um remake do Mega Man X para Super Nintendo. O que acontece? Mega Man X foi o primeiro jogo do Mega Man para Super Nintendo. E o Super Nintendo veio para revolucionar o mundo dos jogos naquela época. Era um videogame super sinistro! Ele era superior ao Mega Drive em questão de hardware, os gráficos eram muito maneiros e tal. E começou o primeiro Mega Man, jogo, Mega Man tinha uma série de muito sucesso no 8-bits. Eles resolveram fazer um Mega Man sinistro pro Super Nintendo. Então resolveram fazer uma série nova, chamada Mega Man X. A ideia por trás do Mega Man X era se passar muitos anos depois da série original do Mega Man, em que no final da vida dele, o Dr. Light teria desenvolvido um Reploid, Reploid é um robô, né? Que teria capacidade de pensar, sentir, agir como um ser humano, ter controle das suas próprias ações e emoções. Era praticamente um robô humano. E o nome dele era X. No final da vida dele, o Dr. Light fez ele, deixou ele em estado latente, para anos depois ele ser descoberto e ser feito uma série de robôs a partir dele. E a história se passa nesse ambiente do Mega Man X, muitos anos depois, em que ele é um Maverick Hunter. O que é um Maverick, né, cara? Maverick nada mais é do que um Reploid, um robô, que além de ter total controle das suas ações, ele faz o que dá na telha dele, ele é bandido, ele faz atentados à humanidade. Cara, Maverick são os bosses. Cara, Maverick é um filme muito bom do... Esqueci o nome dele. Ah, beleza. Isso aí. Um carro também, é um carro. E antes disso, foi um canal. Boa. É verdade. É um time da NBA, Dallas Mavericks também. Aham. E aí? Mas e aí, continue aí, inimigo. E você luta contra esses Mavericks, né? Mavericks são todos esses bosses. O jogo traz uma história muito envolvente, né? O vilão não é mais um cientista maluco, Dr. Willy. É um Reploid, bem do mal, assim, que lidera uma horda de Reploids, que é o Sigma. E a história do jogo é basicamente você indo atrás dele, lutando contra vários bosses, antes de chegar nele, lutar com ele no final e vencer. Isso é Mega Man X, a série inteira, in a nutshell. Mas e aí, você joga só com Mega Man? Sim, no Mega Man X você só joga com Mega Man. O que acontece? O que o remake tem de diferente do original? Calma, vou chegar lá. O Mega Man X, ele introduz alguns personagens novos, tipo o Zero, e o Vile e o Sigma. Só que o Zero foi um personagem que ficou muito popular depois do X. Ele é um outro Reploid que luta ao lado do X, do X, né? Até o X3 você não podia jogar com ele. No X4, que foi um grande diferencial, eles abriram pra você poder jogar com Zero. Isso foi um marco. Não, eu acho que no X3 você podia jogar com Zero tipo uma fase, sei lá. Entendi. É, assim, era um tempo determinado. É. Mas enfim. O X2 também tinha, determinado. A história do Mega Man X foi ficando cada vez mais elaborada e cada vez mais elaborada. Depois que eles viram, a história do Mega Man X era muito fraca em comparação com os outros Mega Man X. Tinha muita coisa pra aproveitar. Então essa é uma grande vantagem desse remake. Eles deram peso na história do Mega Man X. A gente tem nesse remake várias cutscenes iradas em estilo de anime, assim, que com boas dublagens e tal, boas cenas, que dão um pouco mais da noção da história, noção do que aconteceu. Além disso, você tem toda vez que você encontra um personagem, um boss e tal, aparece a foto dele e o que está sendo escrito embaixo foi dublado. Você tem a voz dele, não é só mais um... Não, parece um cara falando assim, não, Mega Man, vou te derrotar agora. Yeah! Como é que ele fala? Yeah! Uma outra coisa muito maneira... Que tem Mas ele dança bidis antes de te matar. Além disso, tem uma coisa muito irada nova nesse jogo, que existe um personagem do Mega Man X chamado Vile. Alguém conhece? Nope. Não. Porra, eu conheço, pô. Jogaram... Lógico que conheço. Cara, vocês não jogaram no Mega Man X? Pô, ele... Joguei, mas eu não lembro dessa porra. Qual ele parece o Boba Fett. Você perde pra ele inevitavelmente. E tem outros momentos do jogo, ele aparece e tal. E depois que você zera o Maverick Hunter X, você desabilita um modo em que você joga com o Vile. E você passa por toda a história do Vile. Que é um personagem que nasce e morre no X. E é um personagem muito maneiro. E esse modo é muito foda. Uma outra coisa muito irada que tem nesse jogo novo é a trilha sonora. Porque a trilha sonora de Mega Man já é uma coisa muito irada. É uma coisa muito maneira. E eles remixaram toda a trilha sonora original do Mega Man X. Eles fizeram remixes irados, técnicos, eletrônicos, muito maneiro. Há controvérsias, eu prefiro as músicas antigas. Depende, cara, porque você não ouviu todas. Existem algumas músicas que ficam melhores. A da Storm Eagle, por exemplo, nossa, destruíram a música. Pô, eu justamente ia falar que a do Storm Eagle ficou melhor, mas a do Boomerang Quanger ficou pior. A da primeira fase ficou irada, por exemplo. Mas essa... a do Armored Armadillo ficou zoada. Então, tem ganhos e perdas nessa história aí. Mas tem umas coisas que a galera não gosta nesse jogo. O jogo, ele é 3D, numa plataforma 2D. Como assim, meu inimigo? O jogo, ele tem todo aquele ambiente. Como assim, Botini? Botini! Música para explicação de plataforma 2D, plataforma 3D no jogo 2D. Dancinha de ninja inimigo na explicação. Vamos lá. O que acontece? O jogo, ele tem todo um aspecto 3D. Ele tem o personagem todo renderizado em 3 dimensões. Só que você joga em plataforma. É frente e trás. Só isso. Ao bom estilo velho Mega Man. Isso tem um pouco de crítica, porque as pessoas estão mais acostumadas a ver o Mega Man cartoonizado. E a jogabilidade é influenciada um pouquinho nessa forma. Não sei nem se é psicologicamente, mas não parece ser a mesma coisa. Os movimentos não parecem ser tão naturais, entendeu? Então isso fica um pouco piorado. Mas tem uma parada foda, é uma parada muito foda. Em todas as fases, existe um canto escondido em que você pega um pedaço da sua super poderosa armadura que não sei por que diabos o Dr. Willy espalhou por todo mundo o pedaço da armadura do X pra quando ele fosse forte ele encontrasse e ganhasse power-ups. Mas beleza, era o divertimento do cara. No final da fase Armored Armadillo tem uma parada secreta muito foda. Que quando você vai pegar essa armadura, esse pedaço de armadura, em vez de ser um pedaço de armadura, tem um poder novo. Quando você sobe em cima do pod que você recebe esses poderes, aparece um holograma do Dr. Light vestindo uma bandana. E ele fala assim: Ah, X, so you've made it this far, have you? Enter this castle and you will receive an ability that only a few people have been able to master through intense training. Since your soul is nearly human, I suspect you can master it. X, feel the power glowing in you. Learn to throw fireballs! Você entra no pod e faz... Aí quando sai, se você mandar baixo, frente, soco, ele fala... E sai, moleque, o Hadouken. Você pode mandar Hadouken. Isso é foda demais. Isso realmente é muito foda. O jogo acabou de ganhar muitos pontos comigo simplesmente pelo fato dele ter o bate frente soco, cara. E vem cá, Jimmy, você zerou esse jogo? Zerei. Então como é que você diz que ele é o jogo que você está jogando? Eu estava jogando até quinta-feira. Então você fugiu do tema. Dá zero pra ele. Você fugiu do tema, mas beleza. Eu vou me perdoar dessa vez. Zero pra ele. Eu não zerei o modo do Vile, pronto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos chegando mais a um fim aqui do nosso podcast. Essa foi uma... Não fique triste. Semana que vem tem mais. Mas... Bom, espero que ninguém tenha dormido nesse. Ninguém. Pela hora de quase eu dormir, mano. Pô. Nós tentamos aqui falar um pouquinho sobre os jogos que estamos mais interessados hoje em dia, o que, que a gente tem jogado, só que a gente não tentou fazer um apanhado focado, né? A gente tentou fazer um apanhado mais geral. Espero que vocês tenham pego a ideia, porque faltou falar muita coisa. Então, a gente com certeza vai receber um e-mail: caraca, vocês não falaram que na StarCraft você pode pegar o Zug e fazer um rush, isso é muito chato, caraca. Não, a gente não entrou em detalhes, cara. A gente só comentou sobre os jogos que a gente estava jogando e incentivando até as pessoas a entrarem nessas vibes. Os jogos são muito maneiros, vale a pena todo mundo conhecer esses jogos que a gente está jogando. Se despertar algum interesse aí, avisa pra gente, que a gente faz uma matéria, alguma coisa assim mais detalhada, mais aprofundada, que com certeza são jogos interessantes que vale a pena serem jogados. Com certeza. Particularmente fiquei interessado por todos os jogos aqui que a gente conversou, que eu não joguei ou não estou jogando. Fiquei interessado em jogar, com certeza vou começar a jogar Borderlands e quero jogar o Pokémon. E espero que isso tenha despertado um pouquinho desse sentimento em vocês, né, galera? Claro. E. Não, mas. Vocês. Ele põe o coração disso. Vocês. Não eram vocês aqui. Vocês ouvintes, mas beleza. É, a gente vai terminando por aqui porque são exatamente 00h24. E se a gente quer lançar isso hoje ainda, na sexta-feira, vai ser uma loucura! Loucura, loucura, loucura! Até semana que vem. E de volta para Borderlands. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Baixem League of Legends. Vamos começar a gravar. Tá todo mundo pronto aí? Tá todo mundo divertido, confortável? Alonguei já. Sim. Na pior das hipóteses, eu vou mijar aqui no chão mesmo. Não, é... Ah, padrão. Eu já tô de fralda aqui.